Não sou uma folha seca levada pelo vento. Da palavra do profeta, tirei meu argumento. O ataque subitou, a volta do cativeiro. Pra quem não acreditou, olha pra cá, sou eu mesmo. Abrindo espaço para meu depoimento, chegando e mostrando a luz para o mundo sangrento. Somente em Jesus Cristo o mundo encontra paz, vivendo a verdade e esmagando a Satanás. O mundo se destrói, não encontra liberdade. O mal nos aniquila e corre sem piedade. Enxerguem a verdade, não mais seja enganado. Não queira ser mais do que é brinquedo do diabo. Chegando o resgate, pode se preparar. Aqui a LV da tropa de Jeová. É como um boxe que bate na cara do inimigo. Não pela mão do homem, mas pela mão de Cristo. A alegria contagia, derrubando a idolatria. Nada, nada é melhor do que uma festa em família. Ataque subidou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Ataque subidou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Ataque subidou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Ataque subidou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Atacar sem ter medo, sair do cativeiro, levantar as mãos. Atitude de guerreiro, quer saber pra que você veio pra essa terra? Viver o sobrenatural de Deus que te prospera. E não pra viver guiado pelo engano que vem pra sua vida por dogmas humanos. Vê tua família contemplando insegurança. Abre os olhos, você está perdendo a sua herança de ser filho amado e bendito do Senhor. Sair do cativeiro como um grande vencedor. Depois pregar igual Moisés em nome do grande eu sou. Ser recebido como Paulo, apóstolo amado do Senhor. Ataque subitou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Ataque subitou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Ataque subitou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou. Ataque subitou, a volta do cativeiro, pra quem não acreditou.